perna por cima de mim. Quica ela quica na piroca. Quica ela quica na piroca. Quica ela quica, ela quica, ela quica, ela quica, ela quica na piroca. Ela passa uma perna por cima de mim. Quica ela quica na piroca. Quica ela quica na piroca. Quica ela quica, ela quica, ela quica, ela quica, ela quica na piroca. Só socada, socadona, socadinha, socadinha. Só socada, socadona, socadinha, socadinha. Pega bolado, machuca minha buceta. Machuca minha buceta, machuca minha buceta. Vai de, vai de, vai de quatro, machuca minha, machuca minha. Eu e tu na treta, na treta. Cinco minutinhos, mano a mano, tete a tete. Em cima de tu, tu embaixo de mim. Vem me dar um vapo, vapo. Vem me dar um vapo, vapo. Vem me dar um vapo, vapo. Vem me dar um vapo, vapo. Me leva pro teu barraco. Me faz bola de sinuca e me taco, taco, taco.